amiga Fran. Desce com o dedinho na boca, louca, louca, louca. Opus, Rivé. Ela bebe, fica alegre. Essa é minha amiga Fran.